Olha meu selfie, desmantela a lama, será? Joga, joga em cima, vai! Quero ver todo mundo assim, ó. E no meu WhatsApp, um grupinho da bagaceira, tá cheio de magnata, de mulher solteira. E domingo passado, rolou festinha. Eu fiz o selfie, bebo bem no meio da putaria. E no meu WhatsApp, um grupinho da bagaceira, tá cheio de magnata. No domingo passado, rolou festinha. Eu fiz o selfie, bebo bem no meio. Quero ver quem sabe cantar comigo assim, ó. Canta assim, ó, vai. Só pra tirar na net a minha foto agarrada com a piriguete. Eu paguei 1 milhão só pra tirar na net a minha foto agarrada. Eita, selfie. Passou no WhatsApp, acabou tudo. É o selfie bem desmantelado. A mulher descobriu que é dinheiro dobrado. Da bagaceira, tá cheio de magnata, de mulher solteira. E domingo passado, rolou festinha. Eu fiz um selfie, bebo bem no meio da putaria. E no meu WhatsApp, um grupinho da bagaceira, tá cheio de magnata, só tem mulher solteira. No domingo passado, rolou festinha. Eu fiz um selfie, bebo bem no meio. Canta comigo, canta comigo. Olha que eu paguei 1 milhão só pra tirar da net. Olha só pra tirar da net a minha foto agarrado. Eita, selfie. Passou no WhatsApp, acabou tudo, hein. Desmantelado. A mulher descobriu que é dinheiro dobrado. Selfie. Passou no WhatsApp, acabou, acabou, acabou, acabou. Obrigado, de verdade mesmo.